mentira. Pequeno, que o mentiroso igual Maluf diz que foi à toa. Que não estuda, mas vive na UF, cara de pau igual Pinóquio. Vive doidão e não é de ópio. O celular toca o dia inteiro, ele desenrola tão eloquente quanto a foca. Promete paga o que deve, mas só chega e sufoca. No estúdio, quem será quando o interfone toca? Augusto, acompanhado de sua franja ao lado e o caô com muito gusto. Mas pra fazer promoção é um custo. PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? Nunca se vê na hora de receber, mas na hora de pegar é o primeiro a ligar pra você, né? Tua fama, o novo longboard disse que trocou por 50 gramas. Não acredito, mas fazer o quê? O que vem dele nada é 100%. É caô contado quando sento, ou escrito sem acento sobre aventuras no centro. Estranho, nunca acontece quando eu tô junto. Comenta sobre a gorda de cabelo no peito. Veja mudar de assunto, da água pro vinho, do queijo pro presunto. Não, quem tá falando é o Guto, cara. É, dá um recado pra ele, por favor. Quase a bicicleta dele, cara. Eu tô sem o número dele aqui. É, vou marcar, vou deixar. PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? Diz que erva, diz que veio de Marrocos, mais internacional que uísque, serva. Nem me meto, nem contrario a recomendação médica, não me comprometo. Só não esqueça que ele é sobrinho de Gepeto. Sua reputação é pior que a de puta e aça igual galeto. Pra quem escuta não entende igual a relação do cateto. Vai potenusa, histórias mais fantasiosas que Hollywood ele abusa. Enquanto alguém o acusa de tá devendo, liga ele não atende, incrível. A vida é ver quem vende mais normal pro PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? Vou marcar, eu vou deixar as bicicletas na casa dele. PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? PQD, quem me tira até HD? Ele diz que vem trazer, mas cadê? Vou marcar, eu vou deixar as bicicletas na casa dele, na sua casa, positivo, aí você entrega ele. Valeu, abraço, Guto, valeu.